every guitar, mas o que importa é ver você surgir. Depois eu faço os passos, namora. Eu tenho um grande amor por ti, meu bem. Perdone a vez se a minha insensatez. Venha, vamos andar a ver o mar viver. Você mostrou isso só sua dare tudo o pepe tudo o pepe tudo o pepe tudo o pepe tudo o pepe tudo o pepe. Thank you. Thank you. Yeah, that's all the loose single been hanging. special place to go. But when I ask, we will be coming back soon. You don't know, you never know. Where are you going to be the pieces? For past game, it makes you misses. But I will.